pessoas já pensam o que vão fazer. Qual o melhor meio para se proteger? Um ferro na cintura, com certeza pode crer. Começa a noite, avisa o sereno. Muita gente em suas casas se escondendo, pois a qualquer momento podem estar morrendo. Lá fora todo dia tem nego se fudendo. Inevitavelmente mais um corpo no chão. A luz do luar ilumina o seu oitão. De manhã a boca cheia de formiga. Pode crer, pisou na bola, perdeu sua vida. Essa foi a consequência de uma treta antiga. São milhares de casos, até incontáveis. Mortes e pipocos, intermináveis. Sei que a madrugada é foda. Malandro que não se liga, infelizmente boda. Já ouvi ditados com o meu ferro quente. Olho por olho, dente por dente. Bala por bala, pente por pente. Tenho que lutar pra proteger minha vida. Não quero amanhecer com a boca cheia de formiga. Muitas facadas são dadas, tiros na calada. Sangue escorrendo, gente indo pra bala. Banho de sol, banho de sol, neguinha tá pra morrer. Banho de sol, banho de sol, neguinha tá pra morrer. Banho de sol, banho de sol, neguinha tá pra morrer. Eu paro um momento e resolvo pensar. O que faço aqui, parado nesse lugar? Se marginalidade é a palavra-chave, sou um homem livre, mas sem liberdade. A noite vagarosamente devora esse lugar. Corro para as celas, pois o bicho vai pegar. Eu paro um minuto e escuto os primeiros pipocos. Pobre coitado, já deve estar morto na manhã seguinte. Lá estava o corpo. Dois tiros na cabeça e mais uns quatro no pescoço. No meio dos detentos uma mulher se destacava. Chorava como louca, estava desesperada. Eu acho que nunca vou me esquecer daqueles gritos. Mataram o meu filho e agora o meu marido. Tô ligado com um pensamento bem cretino. Ainda bem que foi com ele e não foi comigo. Porra, eu não gosto de lembrar que eu fumava um bagulho pra filosofar. E hoje nessa merda eu não tenho nada. Só uma grade, uma cama e uma pipada. Dentro desses muros não existe sorte. Feche os punhos, a nossa regra é a lei do mais forte. Lutando todo dia pelo mesmo ideal. Sobrevivência, muito cigarro e tal. Que saudade eu tenho da rapaziada, da molecada da rua, das vadias da quebrada, da minha mãe me chamando pra rangar. Eu tô cansado de tanto chorar. Eu tô cansado de tanto sofrer. Estou fudido a me desgastar. Ralando, véi, pra sobreviver. A minha esposa não me beija mais. Meu moleque tá com 7, eu nunca mais vi meus pais. Crucificado, rotulado, bandido pela sociedade. Um preto louco, noiado, tá ligado, sem dignidade. Porém me lembro das antigas como era bom. A molecada gritando na rua e eu fazendo amor sob a luz da lua. Pode crer, hoje meu filho tá aí soltando pipa, jogando bola. Se Deus quiser no mês que vem ele tá na escola. Tudo bem, o tempo passa, tô ligado. Porém, já vi rolar muita merda então. Nego doido aqui não falta irmão. Destruição sem opção, você quer ou não. Uma lágrima cai do meu rosto. Estou cansado, confuso, me sinto louco por pensar assim. Mas aí, se eu não pensasse o que seria de mim. A minha mente está em órbita, tem uma era. Pra mim meu rotineiro dia é dia, guerra é Deus no céu, véi. E eu aqui na terra. Pensamento egoísta está. estou ciente, sei. Mas foi assim que aprendi. Cresci e pratiquei um rato filho da puta que nunca perde a disputa contra o seu predador. Proteja minha família, então seja louvado, meu senhor. Capacidade de ser alguém, todo mundo tem. Segura a onda, moleque, não dê estia pra ninguém.